Oscar Bravo, confirma para o ideal para destino. Perfeito. Romeu Bravo, Oscar, confirma para o ideal para destino. 264, Romeu Bravo, Oscar. Anel 264, está presente? Confirma. Já a tração em sua mais em frequência livre, estão em dia bravo. Oscar Bravo, confirma 264. Afirmativo, Romeu Bravo Oscar, dá presente 264 para o destino. Sérgio, dá presente, está autorizado direto do destino, Romeu Bravo Oscar. Trato da Cruz VQ, Romeu Bravo Oscar. Mais. Tá, 3859, decolagem autorizada, 1-0. Bono 621, a sua identificação dessa via chegada bom para 4.000 pés, ajuste no 0 no 6. Bono 621, autorizado até 4.000 pés. Na 6250, autorizado descida para 2.000 pés, ajuste no 0 no 6. Autorizado sinal de LS, taxi, pista no 0, campo estabilizado. Autorizado para 2.000, autorizado para 2.000, reportando para 2.000. Plano 648, desce para nível de voo 050. 050, 648. 3-4, formais, então, Foxtrot, para a casa de 1.090. Azul 2724, copinha 1-170. Autorizado para o Aracaju, via Golf 677, nível de voo 170, saída Conde, decola da pista no 0, com primeira curva à esquerda, transponde 0260, controle Salvador para a frequência 120.80. Decola da pista no 0, curva esquerda, saída Conde, direta na Golf 677. Vou fazer a rota 0260 no transponder, 1-2-0, lição 8, controle 272, 272-4, azul, curta de 4, Romeu, Romeu, Bravo, Oscar, chame Recife na frequência 1.28.8, termo 2.000.0. 2.28.0, Oscar. Romeu, 4.8, dessa via para 2.010, ajuste na 0 no 6. Via 2.000 na 0 no 6, Romeu, 4.8. 48, reduza para 2009, aguarde autorização para interceptar o localizador. Estamos nós aguardando nosso desbotamento. Chame Recife na frequência 25, decimal 1, alterno 33, decimal 95. Recife agora, 3663, um bom dia, bom trabalho. 6352, fui, aliás. Tente o chame 6250, complete chame turno na frequência 118, decimal 95. 295, obrigado. Coluna 648, autorizado final de LS, é que seu pista mais zero, chame quando estabilizado. Vai a possibilidade de ser uma zero, vou 162. Salvador Monte, bom dia, o Janeiro 6250, fui e desce de baixar a chamada do Vitor Corado. O Janeiro 6250. Última aproximação, acho que ele vai ser expulso, ajuste no 015. 015, correu o reto. 110 graus, 132. 650, autorizado pelo pistão 0, vento 1 0 graus, 1 2 9. Confirme o 6250. Está ciente da autorização de pouso, 6250. Localizador da 10.648. Gol 1648, chame torno na frequência 118.95. 118.95, gol 1648. Na aproximação, a autorização de pouso, ajuste no 015. 015, na transposição 642. O Xenai 6250, solo 50, direito no 21 décimo 1. Tenda 2859, chame Recife na frequência 28 décimo 8 até 12 décimo 0. Afirmativo 2858, 260, obrigado, 3859. Xenai 6250, atores de ataque 041, de ataque foi Alfa, Juliette, portão 08. Astor 32, contato radar, 5 milhas nordeste do Oeste Salvador, veio da presente posição Bonfim para a chegada Bonfim, informe quando na viagem descida. Foro 648, sala 53, direita 1, 2 décima 1. 2 décima 1. Já tem ninguém de moção? Derruba 07. Só confirme a matrícula, porque aqui o único plano que eu tenho para Natal é o Força Aérea 2336. Plano 621, desça para 2000 pés, ajuste na 016, autorizado o ILS, aqui pista na 0, forte estabilizado. Sete, descendo para 2000, com 26, enquanto estabilizado, vou no 621. Já copiou? Então o senhor é o Força Aérea 2336 para Natal. Autorizado Salvador para Natal, via Golfo 677. Saída Conde, na cola Cristina 0, com a primeira curva à esquerda, acione 0263 no transponder, controle Salvador, pela na frequência 120.80. Salvador, uma boa 7396, vai atingindo a restrição no nosso carro. 3896, até a identificação, desça para nível de voo 050, está presente o voo TAP, se possível manter a presente velocidade, informando quando iniciar a redução. Positivo, TAP na proa, descendo 050, vai seguir, reportará a redução. Meu cotejamento está correto no quadro militar, chame pronto. Ajuste altímetro no 096, confio em seu ver. Torre na Taxi Hotel, ajuste o micro 9 horas, uma meia, bom voo. 648, autorizado ataque para o Pátio Solos e ataque para Alfa Juliette, portão 03. Portão 03. Papa Tanguinha que está na minha posição. Pato Aguinha de Sarieco, só confirme o passo, pista de decola. Aí, só Patango Yankee Sarieco, autorizado nível 060. Decola da pista 197, com primeira curva à direita. Corredor Axé, restrito a 1.000 pés até o farol da barra, liberação do controle, para acender o nível 060. Acione 0275 no transponder. Controle Salvador operando na sequência 120.80. Ou no 2064? No 2064. 2780, essa é a identificação. Dessa via chega da Mari para nível de voo 060. Justificou esse via 060-2780. Estabilizado na RS-78, da pista 90, visual, gol no 621. Gol no 621, chame torre na frequência 118, decimal 95. 1895, obrigado, Matias. Salvador, muito bom dia, gol 9621. Vai passar o externo, vai estar travado. Gol 9621, autorizado, pouso pistão na 0, vento 100 graus, 129. Pouso autorizado na 1-0, gol 9621, com 26. Pouso de voo 360. É o Leda Motiva, decola pistola 0 com primeira curva direita. Transpondo 5043, controle Salvador, operando a frequência 120, decimal 80. Autorizado 360, conforme a adoção do Zolo 10, Tabaté, decola da 10, direita da El Leda Motiva, 5043-08, voo no 2065. 2065, atendimento está correto, posição 09, chame pronto. Parei. Patão Vieta Chalinha, prossiga. Aéreo 2336, prossiga. A frequência da torre é 118, decimal 195, para o cruzamento, mas mantenha a posição. Autorizado, táxi, reporte da táxi Yosha, ajuste no 016. Espera 2336, mantenha o ponto de espera. Tente a Lido 780. Alegre autorizado, alegre manter pistão no site. Dois uno, solos. Zero uno, direita, uno, dois uno, decimal. Dois uno, aqui. Dois uno. 1219, obrigado. 1219, solo. Sobre redução, tanto 2896, desça para 2000 pés, ajuste na 096, autorizado o sinal LS, seu pista na 0, campo estabilizado. 2000 na 096, reportará graças a 3096. Controle, o passo 32 e 10 por 5. Passo 32, desça para 4000 pés, ajuste na 0196. 4.016. Era 2336. Autorizado o ingresso. Táxi via pista, reposta linha de pronto. Então, respondeu para o gol 92 na reposição. 121, decimal 1. Obrigado. O 1621, depois da 64, prosseguindo. O 1621, autorizado o táxi para o Pátio 1, via Alfa Juliette, portão 06. Gente, Alfa Juliette para o 06, obrigado. Enco, decolada 03, chame o controle, 120, decimal 8. 208, chame. Papatango Yankee Charlie Echo, contato radar decolagem, suba via sede coral para nível de voo 060. Táxi Gol 2065, tá com 72, 4 horas e 13, Galeão. Confirmo 18, gol 2065. 172, 172, 172. Autorizar a parte até o ponto de zero, via parte no índio, pode esperar a torre 118, decimal 95, ajuste altímetro 90 no meio. Ele está aqui, pode esperar 1895, voo 2065. Puxera dos 336, decolada aos 06, chama o controle, 120, decimal 8. 906, puxera dos 336, chamaram o controle, 120, decimal 8. Controle, uma puxera dos 336. Puxera dos 336, contato radar na decolagem, subazia saída conde para nível de voo 090. Subindo para nível de voo 090, via conde, puxera dos 336. Salvador 2724 da Azul, parte 33, mesma posição, pushback, acionamento. Azul 2724, gritado, chame tarde. 3, chame parte 2724. Autorizado, 3296. Confirma? 3896, estabilizou. Cliente, chame torre na frequência 118.95. Chamará, obrigado, até daqui a pouco. Azul 2780, inicia redução para 1809, é o número 2 na aproximação. Autorizado, sinal ILS, pista na 0, informe estabilizado. 1809, reduzindo o 2780, informará estabilizado na ILS. Bom dia, autorizado, pouso, pista na 0, vento 0, 90 graus, 129. Autorizado, pouso na 0, 3896. Bom dia, 094, acendo a edificação do estadio Xira Tamari para nível de voo 050. Salvador, voo 1184. Voo 1184, agora descobre. Bom dia, guardando o Hotel Juliette Serra, prossiga. No Hotel Juliette Serra, aguarde. Confirme sua hora do pão. Sim, o 2065, autorizado ali era manter o pistão zero. Me matei. ULS 2780, Gol. Alvo 2780, complete aproximação, chame por uma frequência 118, decimal 95. 2895, um bom dia, um bom serviço. 80. Confirma? Um bom dia, um bom serviço. 80. Certo, bom dia. Azul 2724 por táxi 55 agora do Recife Alterna com 2025. Final ILS estabilizado. São 3896, solo aos 11, direita 121 decimal, né? 16 autorizado o táxi de Apationa, em que considera da 1-0, chama 3895267, deputado Boa. Azul 2780, bom dia, continue a aproximação, aguarde pista livre, ajuste no 016. Cliente aguardando pista livre, Israel. Autoridade Salvador para Manati, o número 10, decola da pistola 7, com primeira curva à direita, corredor acesso N0145, controle Salvador para a frequência 20, decimal 80. Terra, só confirme, é um Alfa Terra 65. Regulamentar de decolagem, torre 1, 18, decimal 95, ajuste de altímetro 10 no meio. 2780, autorizado pouso, pista 10, vento 1, 10 graus, 1, 2. Livre o pouso azul 2780. Salvador 2724 Azul, ponto espera no 0, pronto para os alfraques. Azul 2724, bom dia. Inicialmente mantém o ponto de espera após a passagem da TR, autorizado a olhar e mantém no 0. Pode passar de tráfego na curta final, ele mantém o 2724 Azul. 2065, decolado aos 13, chame o controle, 120, decimal 8. 2084. Mais uns 2 minutinhos, com 184. Pastor 3-2, estamos em operação, curva direita, proa 230, limite dessa proa será a radial 285 de Salvador. Proa 230, limitado pela 285 de Salvador, o pastor 3-2. Curva 065, contato radar de colagem, subavia soletar é o para nível de voo 360. 360, pode valer? Autorizado, Leda. Obrigado. No seu relógio? 1-2, 1-2 ou 1-4 aqui? 15 minutos antes do horário previsto. Não copiei? 15 minutos do horário previsto antes. Não tem autorização ainda? Tem, o senhor pode aguardar um minuto? Posso. Gráfico. O 1-1-4 está pronto para puxa? Aqui é uma. Autorizado, puxa. Aguardando a cópia. Ok. O 1-0-9-4, autorizado descida para 2000 pés, ajuste na 0-6, autorizado sinal de LUS, aqui pista na 0, informe estabilizado. 2780, sala 115, direita 1, 2, 1, destino 1. Direita, 2-1-1, 2780. Nível de voo 370. Saída Pulca, Jamuaru, decola da pista no zero com primeira curva à esquerda. Transponda 5053, controle Salvador, opera na frequência 120, decimal 80. Cuidado 370, Recife, decola no centro da Pulca, Jamuaracaju, curva à esquerda. Estão transponda 5053 e o controle da página 208. Gol 184, iniciado puxa 04. Gol 184, já autorizado, puxa Metac. 2724, autorizado decolagem, pista 10, vento 0, 90 graus, 12 norte. Autorizado decolagem no 0, azul 2724. Pilo para 4, Romeu, com o 2740. O Gol 94 copiou o salo. Pilo para esquerda. Cotejamento está correto, o sinal está autorizado, chame táxi. Não ouviu o cotejamento, Gol 184. Agora 5/5. Todo passou 3-2, atingiu 4-6. Gente, eu ainda mantenho a 4 mil pés, passou 3-2, agora as pés descida. Já para descer. Estrela Salvador, azul 2724, bom dia. Azul 2724, contato no radar na decolagem, da via saída Conde para nível de voo 970. Conde 970. T2065 da presente, voo Spubave e chame Recife 1251. Spubave 251, obrigado, 2065. O Juliette autorizando o táxi, reporte no taxi Oscar, ajuste no 016. Pastor 3-2, curva esquerda para 190, limite ao localizador. 190, limite ao localizador. Direto para 3 horas e 25 minutos de autonomia, 142 a bordo. 142 ATOB, voo 1184. Afirmo, 142, voo 1184. Voo 1184, já ataque para o céu, ponto de espera, via parte no Inter, quando lá torre 118, decimal 95, ajuste altímetro no 0 no meio. Ok, autorizado ataque para o ponto de espera, via Índia, quando lá 1185, voo 1184. Descida para 2 mil pés. 2 mil pés, passou 3-2. Isso, confirme o passe pista de decola. Isso, autorizado todo para Aracaju, nível 090, saída ponte, decola da pistola 7 com a primeira curva à esquerda, acione 0263 no transponder, controle Salvador pela nossa frequência 120, decimal 80. Sim. 0 graus, no 3 nós. Marinho, decola da 0, gol 994. Isso, meu Golf Z, estacionamento, táxi, decolagem, torre 118, decimal 95, ajuste altímetro no momento, 1-0, 1-6. Golf Z, bom dia, autorizado o estacionamento, reporte táxi. S-9-1-0-9-4 chame turno na frequência 118.95. Hotel Juliette Serra, decolar 222, chama o controle 120.8. Hotel Juliette Serra. 1-0-9-4, continua a aproximação, abate pista livre, ajuste no 0 no meio. Sim, trabalha. Bom, Hotel Juliette Serra, matriz com condições visuais 1-6, direto Manativa, pode ser afastado 20 milhas do BR de Salvador. Faltará, Hotel Juliette Serra. Quatro, decolar 2-3, controle 1-2-0-8. 2-0-8, gol 1-8-4. Controle Salvador, gol 1-8-4. Com 1-1-8-4, contato radar da decolagem, via saída Puca para nível voo 370. Via Puca 370, assim que possível, você está por onde Aracaju, senhora. Controle a saída, guarde. Estabilizado, passou 3-2. Passou 3-2, complete aproximação, chame turno na frequência 1-1-8, decimal 95. 1-1-8-95, grato, bom dia. Oi, Salvador, bom dia, passou 3-2. Está estabilizado o localizador e o elemento. Pastor, 3-2, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste no 0 no meio. Aguarde autorização de pouso, pastor, 3-2. Para cópia? Romeu Serra, Nova Bebita, na EBTA, para uma sete autorizada, Vitória da Conquista. Nível 280, decola da pista no 7, com primeira curva à direita, sai da água, após a água, elefa, elefa, DCP. O Piló, após DCP, conquista. Tone 5067, controle de Salvador, pela frequência 120, decimal 80. Serra, não vem aqui, o protejamento está correto, confirme o TLB? Bem, acionamento de decolagem, torre 118, decimal 95, ajuste de altímetro no 06, confirme o TLB com a torre. Salvador, voo no 64, bom dia, tem informação boa, posição 3, autorização Marcelo. Voo no 648, bom dia, Golf confere, aguarde um minuto, cópia. Aguardo. Paulo, vou usar 94, visou? Voo 94. Confirma o tráfego? Voo 94, por orientação do centro, restrita subida restrita para a área dos voos 240 e não foi informado o tráfego. Ah, ok, voo 94. Nível de voo autorizado 350, saída Pucajá-Moaru, decola da pistola 0 com primeira curva à esquerda, transponder 5072, controle Salvador operando na frequência 120, decimal 80. Negativo, autorizado, Marcelo nível 350, pedulão no 7, segunda 10, com a esquerda, segunda Puca, Jamo, Caju, 5072 é o código, controle 120, com 80, vou no 64. Vou no 64, o cotejamento está correto, na posição 03, chame pronto. É, pode fazer. Telemeno 40, copia. Copia, chame 140. Telemeno 40, autorizado Salvador para Maceió. Que seja o Luna 7, nível de voo 350. Saída Pucajão, Maru. Decola da pistola 0 com a primeira curva à esquerda. Transponder 5070. Controle Salvador, pela frequência 120, decimal 80. Obrigado, Marcelo. Pessoal, Luna 6250, Pucajão, Maru. Nota 10, com a esquerda. 5070, transponder 0820, controle Salvador, chamando. Telemeno 40, empresa confirme a aerovia e o nível copiado. Apresso Lu 17250. 350, nível autorizado para Maceió. Afirmo, 350. Telemeno 40, potenciamento está correto, na posição 08, chame pronto. Golfe Mike, prossiga. Respeito se não for ativado, porque a gente vai te dar mais vídeo. Continua. É, você mais que está livre velocidade, é o número 1 para a aproximação. Segue, mais. Você está tendo uma de 58 milhas, sudoeste do Salvador, a ingressar na terminal de leste, chame na frequência 120.1. O 1184 da presente voo Romeu Fox 018. Romeu Fox Trate 08, voo 1184, grato. Voo 1184, chame Recife na frequência 12.85, alterna 25.45. 25.45, voo 1184, grato. Salvador, bom dia, 3740, informação, voo. Então, 3740, essa é a identificação, dessa via chegada a Mari para o nível de voo 060. Identificação, via chegada a Mari 060, 3740. Então, já deu sai pela Upper Zulu 10 por Papa e Upper Zulu 16 por Mu Confim. Conforme rota. 360 Dael Leda Módula. Decolada 10 à direita, 128, transponder 5060 no 62, jogou 1621. No 6251 o fechamento está correto, no 06 chame pronto. Não. 1208, Romeu Golfeiro. Trole Salvador, Papatango, Romeu Golfeiro. Papatango, Romeu Golfeiro, contato rota na decolagem, siga via saída Conte para nível de voo 090. Via saída Conte 090, Romeu Golfeiro. Gol 939, acendo identificação dessa via chegada a Mário para nível de voo 070. Identificou, via chegada a Mário, 070, gol 939. controle, o Sierra Golf Mike pode prosseguir na descida. Afirma, 2 mil pés, autorizado, informe estabilizado. Ajuste a última 2016. Com 2016, informará estabilizado o Sierra Golf Mike. Voo número 48, posição 3, para pushback, espero mesmo. Voo número 648, no 3, aguarde. Número 1 no setor. Zona em coordenação com a equipe de sala, faz passagem do Oceania na retaguarda, autorizado para o pushback somente, chama para o táxi. Coordenação com sola, aguarda passagem do Oceania, chama lá para o táxi no 621. Interceptor, visão com o campo, Sierra Golf Mike. Chefe, 2 milhas marcadores, espera completo final, foi agora na frequência 118, decimal 95. Obrigado, Mike. Salve, Salvador, bom dia, papapapa, Sierra Golf Mike, estabilizado no com 101. Sierra Golf Mike, bom dia, ajuste no 09, continua a aproximação. Forte visão com o campo, Mike Golf Mike. Sierra Golf Mike. Está visual, solicita prosseguir para a 107, pode ser? Sim, solicito cancelamento. Positivo, solicita. Vamos cancelar das 38, utilizando curva esquerda, base pela direita, pista 107. Reporte curta sinal, o Sérgio Mike. Reportar ao Mike. Coordenação com a equipe de sola, faz passagem do Oceania na retaguarda, autorizado para o pushback somente, chama para o táxi. Sim, ativa, após a passagem do Oceania, autorizado para o B42, posição 3. Mike avistado por autorizado pistão no 7, uma centena, 1 a 0 mais. Ok, livre pouso no 7, o Sierra Golf Mike.